Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me. Remember me for centuries. Fala, galera! Aqui é Rafael Marques, estamos em mais uma rapidinha do The Fraternity para discutir mais uma equipe da Big 12. O time de hoje é o TCU Horned Frogs, a equipe que tem um dos mascotes mais diferentões de tudo da NCAA. Para falar para a gente da tabela da equipe, eu vou chamar o Natan. E aí, Natan, tudo bom? Tudo bom. Então, vamos lá. TCU tem uma tabela normal para os padrões da Big 12. Vai enfrentar Arkansas, que é a equipe SEC, em casa. E SMU, que é uma rivalidade anual, que SMU e TCU se enfrentam pelo Iron Skillet, a frigideira de ferro, dá o troféu. E em seguida tem a tabela in Conference da Big 12. A boa notícia para TCU é que eles vão enfrentar Oklahoma e Oklahoma State, que são dois dos times mais fortes da conferência, em casa, em 4-4. Mas ainda tem que enfrentar Baylor no McLean Stadium, em Waco, que TCU e Baylor, nos últimos anos, tem sido uma das rivalidades-chave do college football. E no aspecto de elenco, Nick, quem que tem destaque? Então, no ano passado o time de TCU perdeu um bowl contra a Oregon de uma forma bizarra, né? Foi, eu acho, um dos maiores comebacks já realizados em um bowl game. E o que fica, na verdade, a dúvida é como é que eles vão conseguir substituir alguns jogadores importantes, como o Josh Doxon e o Boykin, que saíram no ano passado e eram responsáveis por boa parte desse ataque. Então, um time que conseguia meter mais de 40 pontos, agora tem o Kenny Hill, Kenny Trill, Kenny Football, Kenny Not So Fast, que é transferência do Texas A&M, um time que está se desfazendo, né? E foi para TCU e ele é considerado um playmaker, jogou bem quando ele teve a oportunidade de ser um starter, mas agora vai para TCU e talvez eles consigam manter esse jogo rápido, e provavelmente ele vai ser o jogador mais importante, porque se TCU não tiver um quarterback que consiga manter esse off-base offense, né, de colocar aí 40 pontos por vários jogos consecutivos, é bem provável que a defesa de TCU não consiga aguentar muito pega, especialmente se for contra times que tem um bom jogo corrido. Bassi, fala pra mim então, quais são as possibilidades dos Horned Frogs nessa temporada? Se eles vão ir bem, se eles vão ir mal, se eles vão ir mais ou menos, se eles não vão ir? Tá, se você deixar eu falo. Desculpa, continuo gostando de você. A questão de TCU é o seguinte, pela tabela que eles têm e tudo mais, mesmo perdendo jogadores importantes como o Trevon Boykin e o Joshua Doctson, eles já têm uma tabela e um elenco para fazer, sei lá, 8 ou 9 vitórias, por aí. Então tem alguns jogos que são vitórias para gente certos, como South Dakota State, que é da FCS, equipe ridícula de fácil, Iowa State, que não é da FCS, é da própria conferência deles, mas também é ridícula de fácil, SMU, que está no processo de reconstrução, mas ainda não é aquelas coisas, joga lá, Kansas State, West Virginia e talvez até mesmo Texas. São algumas histórias que a gente pode marcar ali na coluna de W's, né? Só que como o Nicolas fala, como o Nathan falou, eles começam a temporada contra duas equipes relativamente fortes já no comecinho, que seria Arkansas e Oklahoma. E a gente sabe que nos esportes adversários tem toda essa questão do fator psicológico que ele faz importância, ele tem importância, né? Então pensa o seguinte, a equipe conquista uma vitória contra Arkansas na semana 2. Três semanas depois, vence Oklahoma. Então isso já aumenta a confiança deles de uma forma que consegue melhorar o desempenho ao longo da temporada. Então, se eles tiverem essa melhorada, eles talvez consigam bater de frente com equipes como Baylor e Texas Tech, que são equipes, jogos entre Baylor, Texas Tech, TCU, essas três, os três jogos possíveis combinando entre as duas, são jogos que podem ir para qualquer lado, porque são jogos nos quais só o ataque joga, basicamente. Então, basicamente é o seguinte, quem termina com a bola por último vence o jogo. Geralmente é assim. Então, se a equipe quiser ter essa vantagenzinha sobre Baylor e Texas Tech, mesmo começando a temporada bem, ela precisa de uma certa confiança no Kenny Hill. Se o Kenny Hill for o Kenny Trill do começo da carreira dele em Texas A&M, fechou, 10-2, fácil. Mas se o Kenny Hill se tornar um Kenny Downhill, daí não vai ser nada fácil. É isso aí, pessoal. Essa foi mais uma rapidinha do The Fraternity. Hoje falamos do TCU Horned Frogs. Estamos cobrindo todos os times relevantes para esse para essa temporada do College Football. Fiquem ligados para mais. É, bom, eu me distraí aqui, peraí. É, bom. Me explica isso aí de... Estamos cobrindo todos os times relevantes. A gente vai falar de Texas agora. É que assim, gente, isso tava no contrato do Nicolas, sabe? A gente tinha que falar de Texas. senão ele não ia assinar na free agency. Eu ia falar pra vocês que eu não tinha gravado, mas gravei assim, essa porra.